Mais um sucesso do Edson Ribeiro, dedicado a todos os locutores do Brasil. Essa é mais um pra estourar em todos os paredões, viu? Sucesso! Sucesso! Apaixonado por você desde o colegial. De todas que conheci, eu nunca vi outra igual. Só que o medo falava mais alto que o coração, e a coragem era pouca de chegar e te dizer: tô procurando um jeito de poder me declarar. Vou ligar lá pra rádio pra uma sofrência tocar. Ah, ei, locutor, mas pedida aí pra tocar. Um cachaça não é problema, bebida é o meu lema, pois tá difícil amar. Eu disse, ei, locutor, ponha mais pedida aí pra tocar. Um cachaça não é problema, bebida é o meu lema, pois tá difícil amar. Edson Ribeiro, o novinho. Caminha, sucesso nosso. Dedicado a todos os locutores do Brasil. Sucesso! Apaixonado por você desde o colegial. De todas que conheci, eu nunca vi outra igual. Só que o medo falava mais alto que o coração, e a coragem era pouca de chegar e te dizer: tô procurando um jeito de poder me declarar. Vou ligar lá pra rádio pra uma sofrência tocar. Ah, ei, locutor, ponha mais pedida aí pra tocar. Um cachaça não é problema, bebida é o meu lema, pois tá difícil amar. Ei, locutor, ponha mais pedida aí pra tocar. Um cachaça não é problema, bebida é o meu lema, pois tá difícil amar.